additional approach, please call any clear. Verona. Wind 120 degrees, 09 and off. Echo 110, hit up, Southwest 019. Para fazer uma retiragem de um excesso de asfalto em próximo ao trote. Senão a pista, segundo eles, não fica mais operacional. Então mantenha o ponto de espera da 0 aguardando que a pista seja liberada. Você vai manter o ponto de espera da 0 assim que você tiver o tempo necessário de falecer, você pode avisar a gente, por favor? Afirma, eu dou estimado. Obrigado, senhor. contact 121 decimal 1. 121 decimal 1, it's Hotel 01. Boa noite, Alpha, Alfa, Corre Before Juliet. Alfa, Corre Before Juliet, é Hotel 019. Está tá autorizado até o Pat 3, ok? Agilizando na medida do possível para o navegador para ingressar para o portão 10, para aguardar antes da Juliette. Ok, então Position, Air Portugal 019. Position, 019. instante, a gente está em contato agora com a viatura 163, só um instante. Autorizado no 0, no 20 graus, 099, ajuste no 04. Passando a pista com curto combustível, continua mantendo ponto de espera, a pista ficará impraticável novamente. tem alguma nova previsão? Tenho, agora no máximo 5 minutos. Obrigado. Eu tenho agora mais um novo estimado. Tenho estimado em 10 minutos e o pessoal da manutenção não sei que problema deu lá. E o Cisco acabou de me informar isso, que para eles retirarem e fizerem todo o serviço de 10 minutos. Ok, 6-0-5. E tinha alguns pedaços de asfalto solto na pista. Eles estão recolhendo e agora a manutenção está chegando para fazer o reparo com asfalto instantâneo. Foi isso que foi passado para a gente. Obrigado. Afirmativo, eles acabaram de passar um novo estimado de 10 minutos. response to approach. A linha decola pistão no zero, 120 no zero. A linha decola no zero, 120 no zero. Zona 3, é o solo autorizado, puxa e reporta ataque. 5001 no proscópio. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva à direita, no perfil de saída da Leda Motiva. Motiva intercepta o peso 10 até Tango Bravo Eco, 5545 no transponder, controle 119.35. No transponder, reporta pronto no portão 1. Decolada 07, controle 1935, bom voo. Controle 1935, 3305, boa. Minha 393, mano, tráfico 1963, barco, temos autonomia de parte 30 e alterna grão. Confirmando 1.63 a bordo? Afirmo. Autorizado táxi para ponto de espera da 10, direita vem, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 095, bom voo. 4959, reposta pronto, puxa essa galera. Corno 246, boa noite, estabilizado LF. Corno 246, pulso autorizado no 0, vento no 20 graus, 099. 0 pulso, estou no 0, corno 246. 15972, transmissão está muito ruim, clareza 1, se possível, para não congestionar a fania, chame 121, destino 10. Prossiga, Rio. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 970, ISP, oi. 970, número 2, agora fica livre. Mais antes, 970. Libera ou na Eco ou na Gol. Libera agora na primeira aqui, vou no 2-4-1. Sim, deixa eu liberar 1-2-1-1. mesmo 3 após o Boeing na curta ali e mantenho no zero. Após o mantenho no zero, né? Minha 3 no 3. Só no 1-4, direito 2-1-1. Direito 2-1-1, gol 1-1, sete. Colado ao 1-8, 1-9, 1-8. 19-8, obrigado, minha 3-1-3. Paulo Clulio, uma boa noite, eu chamei a minha 3-1-3. Batista, passa do lado. 1-1-9-3-5. 19-3-5. 5001 no, na escuta. Ah, para acionar e push, chama a torre 1895, ok? 4959 na escuta. Golden Tower, good evening, Ocean 6224. I left X-ray runway 10. Oceana 6224, continue approach, wait for landing clearance. Continuing, waiting for landing clearance. Okay. Papai Cargo, visto que é o hotel. Visto que é o hotel. Final da 173, estou ciente, informo sequenciamento para pouso 1-0, ingressa na final longa e inicia 360 com curva pela esquerda. Bola 970, salão 21, à direita, na Golf 121, décima 1, chama a pista livre. Do direito da minha Golf 21, resposta livre, gol 1-2, bola 970. Oceana 6224, after you land, runway vacate only on Echo or Golf. Avoid Foxtrot. Alright, we'll plan to vacate the runway on Echo, Oceana 6224. Roger. Puxa acionamento 01, autorizado 5001, chama ataque. Autorizado. Agora o nosso oficiário na escuta da torre? Tá, firma livrando pista agora. Oceana 6224, clear to land on 10, 11, 0909. Hey, copy the wind, clear to land runway 10, 6224. 0, Alfa Juliette, portão 11. Alfa, Júlia, tio, portão é 11, gol no nosso oficial. 2 pousos no 1-0, após o segundo, seu pouso. É. Golf 723, boa noite. Número 2, aproximação, aguarda pista livre, após o pouso, configura para livrar na Echo ou na Golf. E aí, confirmar a pista, está toda em uso? Toda em uso. Obrigado. No site autorizado. Yes, yes. I'm going to go to the next one. Echo,